força o centro do amor. Meninos e meninas, moços ricos, moças lindas, aí vai. Aí vai! Aí vai o centro. Fotografias e aparato, a galinha e o pato, aí vai.